meu pensamento feito dedos para te alisar. Doze afagos na dobra da noite, na espera pra te ninar. Meu pensamento, mil desejos retidos na fonte, dez motivos sem medo, batendo forte em segredo, segredo. Meu pensamento feito dedos para te alisar. Doze afagos na dobra da noite, na espera pra te ninar, ninar. Meu pensamento, mil desejos retidos na fonte, dez motivos sem medo, batendo forte em segredo.